Alfa Livre Pouso na 17, ventou no 00 graus com uma meia dúzia de nós, altímetro no 013. Comando, a intenção é prosseguir direto para o pote 3. Vai fazer um toque lá e posteriormente regressa aí, mano. A gente mantém o setor norte, aguarde para o cruzamento, Michael Meu Alfa. Positivo, está na sua conta 10 no setor. Polaris 155, decolado 54, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado. Salvador, da 3155. 3155, contato radar sul, eu mantenho 320 de lá. 320, 3155. Através norte da torre, o meu estimado, 3 minutos para o cruzamento. Curtiu. Torre 327, livre decolar da 10, vento 10 graus, com meia dúzia de lá. Torre 0, decolar, vento 10, 327. Vou quitar o curso do localizador. Curve à esquerda, proa 130. Esquerda 130, o limite é longo, 17.1. Intercepta. Agiliza o cruzamento. Partiu. Na retaguarda da aeronave decolando down no zero para o pad 3. É, aguarde autorização para o pouso no pad 3. Curtiu. Uno 884, chame o centro de frequência 126 decimal 85. 6385, 84 gol. 6327, controle 120, decimal 8. 208, cenário 6327. Michael Meu Alfa, ventando 00 graus, como meia dúzia de nós, altímetro no 013, reporte controlado, PAT 3. Gente, reportando ao nosso. Rio está autorizado, 1013, reportando ao 3192. Controle, Salvador, Xanar 6327. O Xanar 6327, super mantendo de voo 240 via saída da Elvis lá. Via da Elvis lá, subindo para 240, é possível para dar presente Léo, Xanar 6327. Informa estimado de tempo no permanente no pátio? 3 minutos. Prato. Controlou no pátio 3. Gente, frequência livre, Michael Meu Alfa no pátio 3 ao 57. Obrigado. Alô 271, livre pouso na 10, vento 090 graus, 1,6 dúzia de nós, altímetro no 0 no 3. 0-1-1. Salvador RMAR 500 pés, coordenação com a 2 do A Norte, 1208 controle e 0145 transponder. 0145 transponder, não é pra lá, em 1895 para meu colagem, Michael Meu Alfa. 1895, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colagens, 2 colag da Via Mari, 10-11, Michael Delta. Acionado e pronto, do Pat 3 agora para a Deixa a guarda para a decolagem. Ótimo. 050 via chegada Mari, ajustou o altímetro 1013. 1013, desce ao 050 via Mari. É, mais uma vez. Alternativa Galeão com o POV de 114 da Pushback na região 163. Autorizador, 3192 da TAM. É 3192, chame a torre de controle no 8, mal 9 e 5. 2950, com a boa tarde. Hotel Juliette Serra, prossiga visual Rota Forest e reporte visual com aeródromo. Aguardando transferência junto à torre. São 3 milhas para o TAM. Deixa a parte tanta, 3192. Nuno, solo 00, livre à direita, chancel 121, decima 1. 21. Cadê? Apoio que atrasou com o Michael 9. Só 1 minuto, Michael é off. Hoje. Gente, chame a torre de controle 1-9, decima 9 e 5. Eu estou achando um instante, mantém a presente taxa e aguarde para ingresso na taxa alta. Como assim, senhorita? Mantemos a presente taxa e agora entra a ingresso alta. Bom, 1013 ajuste. Para o 090, vai descer o dia ideal, aqui, 2789. Azul 2789, temos tráfego fazendo aerolevantamento no segmento da chegada a Bonfim. O mesmo encontra-se no nível 065. Controle, cordial, 1966. O campo segue para o setor norte da interferência, livre pouso mão no zero, vento no 00 graus, está no meio dúzia de nós, altímetro no 0 no 3. Uma centena com 1 no 0 no 3, tem livre pouso 3192, está visual com o helicóptero que acabou de passar pelo campo. O Hotel Juliette Serra, informamos o helicóptero decolar de Salvador com destino a Enrimar, em reporte visual com o mesmo. Vai comer alfa, informa o helicóptero seguindo do setor norte, está na Ceasa, seguindo para 1-7, é parte visual com o mesmo. É porta não, não, ainda não visual. Controle pássaros na aproximação, aproximadamente 750 pés à esquerda, ok? Gente, graças pela informação. 251, Otero 3325, com esse está 3-2. Salvador, Oceano 6327, solicita comunicação 1-80. Ok, ainda não tem, tem aqui no, aqui no hotel. Autoriza já a sinal para o 1-7, na presente? Eu não tenho no visual, mantenha o setor, aguarde para seguir na 1-7. Até o dia certo. Então, Petrolina. 3-4, Petrolina, aguarde cópia. Para saída seria? Ainda Momo. Momo, sim. Central, uma posição? Tá visual com tráfego aqui no final do 1-7. O 1-9, vai guardar a passagem para prosseguir para Imar. Tente reparte superado. Positivo. copie e aguarde. Solo Xanéia 6325, com Uno 4 a borda, com 5 horas de 30 de autonomia alternando o galhão. 125 decimal 45. Afirmativo. Certo, ok. Esperando 3 de alfa, pode esperar na 0, 18, 9, 5, boa, Xanéia 6325. Alto 6998, direito mantenha 2000 pés. Autorizado, sinal ILS, X-ray, pífano Zé, informe estabilizado. Foi sim, autorizado, X-ray da 10, informe estabilizado. Minha mais uma vez. Do lado 2, segue via Alfa, Juliette da Juliette. Alfa e chamante da Juliette. Então, 6192 informa que sobre a pista tem dois gaviões. Aparentemente tem algum animal morto sobre a pista. Bem aqui na saída da Fox. Gente, apenas confirmando, está sobre a pista. Afirmativo, a mais pro lado esquerdo da pista. Gente. Código, né? Hoje, Salvador Bolsonaro, né? 35, pronto, pode esperar da novela. Ali mantém pista no zero, vai manter a posição no zero. Vai reportar o animal morto na pista, será feita a revisão. Precisa manter o ponto de espera, Xanéia 35, para participar de experiência. Sérgio. Mas tem o ponto de espera da novela, Xanéia 35. Número 998, devido à pista no zero impraticável devido ao animal na pista, inicie espera no fixe TAP nível de voo 050. Em TAP vai descer a 5 meses, executar espera, o azul 6998. 00 graus, ano 69, hoje é certo. Júlio Ferro, autorizado final da 197. Vai com o meu office, esperando só o 05, com as frequências. Só repetir a frequência, vai entrar. 060, espera. Já. Na entidade descida, na entidade descida. Era o Momo, Neninha, 2020, decadão no zero, curva esquerda, 5472, transponde, 1208, controle, linha 3 no 4. 2014, chama para feedback solamento. Vamos lá. Norte, da Alfa 34, mantendo 065. 6192, Alfa, antes da Juliette. 3192, táxi via Juliette, portão número 5. Juliette, portão número 5, tá 3192. Autorizado com fins, nível 360, via Perlulu 21, saída arbor, transição é essa, decola da 10, curva direita, aciona 5454, chama controle 120, decima 8, coteja. Boa noite, autorizado com fins, nível 360, decola 360, saída arbor, transição é essa, chegou a Perlulu 21, aciona 5454, controle 20, decima 8. Coteja muito correto, chama para pushback solamento. Nível 360, via Perzulu 21, saída arbor, transição é essa. Decola da 10, curva direita, aciona 5461, chama controle 120, decima 8, coteja. Oxalá 6327, agora 58 milhas de Salvador, seu estado é terminado, mantém o nível 180, e para descida, chama o 1201, bom voo. Adolfo, qual é a sua identificação? Lima 27, contato radar 57, 4 milhas nordeste do Salvador. Vou na Pro de Bonf e deixa inicialmente para 090. Juliette Serra, considerando o sol 09 no posto de frente. Sapão, meu Lu, Índia Bravo, pronto para a cópia. Ação, foi a aeronave que pousada anteriormente que tinha informado os passos. Essa informação ficou e está aguardando a revisão. Afirmativa, eu estou ciente, o seu contexto de binóculo já está localizado aqui em 24 de março, não sobre a pista. Caso contrário, eu solicito o procedimento devido a combustível nesse momento. Está um pouco crítico e eu, se for possível, se eu conseguir me dar uma informação, se os passos já saíram, eu prefiro iniciar o procedimento. Eu não copiei a transmissão desde o início. Confirma a solicitação, Roxana M3. Previsão de tempo, e caso contrário, o senhor consegue enxergar daí de novo se os pássaros reportados já saíram da pista? Caso contrário, se já tivesse saído, eu prefiro iniciar o meu procedimento de decolagem, devido à queima de combustível já é bastante acentuada no ponto de espera. Xenoma 35, a viatura está ingressando agora na pista, foi reportado próximo da Fox. Ok, então, estou aguardando então a autorização para ingresso e o procedimento decolar. É a presença. Eu sou o Papo. Teria a possibilidade de tentar esperar em pelo? Pelo? Afirmativo, o azul 2789 e o pelo de se espera. Tem braço ainda descendo aqui para 80. Afirmativo. Salvador, é o 698? 698, prossiga. Polícia, tem uma previsão para a liberação da Fono Zero? Porque se for ajudar, a gente tem condições de pousar para 17. É, já foi informou dentro de aproximadamente 5 minutos. Tudo bem, então mais que você mantém em espera, qualquer coisa que fosse ajudar o senhor a gente consegue aproximar para 17. Bem, grata. O azul 2789 também toma bastante da informação. Tente. É que você está no vendo, confirma o local agora do aerolevantamento? Certo, decola da 17 curva esquerda, aciona 5503, chama controle 120 decimal 8, coteja. Inicialmente, dessa PL 110, agir para prosseguir na descida, cobra 09. Sim, pode esperar a banho 110, então. Confere. Sim, único a bordo, altímetro no 013, para acionamento, taxa-mito, reno no 8, 5, on low. 0 e espera em pilô. 060, foi espera em pilô. Poder 7, autorizado descido até o 080. 0, a viatura já está próxima à capitura 28. E como foi reportado próximo da Fox, o animal, não será feita a inspeção em toda a pista. Sim, senhor, mantendo a 0, senhor, né? Exaltax, qual ponto de espera da Romeu, a página de safado? autorizado ingresso, reporta Leandro para o outro no Sérgio. Pronto para cópia. Do Guarulhos, nível 100, saída Arbor, após Arbor DCT MapVu e conforme plano. Decola da 10, curva direita, aciona 5476, no controle 120, decima 8, coteja. Para 09, desça para 080, ainda previsto espera em Amã. Azul 2789, atingindo 060, alguma novidade da torre? O azul 6918, desça para 3.000 pés, prevista mais apenas uma esfera na posição etapa e após prossegue na chegada. A torre deu uma previsão de mais um minuto, o 6918. Ok, então estamos iniciando a descida para 3.000 pés, previsão de mais uma esfera. É só a curva do acostamento agora, 6918. Pés, confere. Autorizado a colapso do 0, vento 100 graus e 8 anos. Bravo autorizado a colapso do 7, vento 090 graus e 8 anos. Desça para 2.000 pés. 2.000 pés, esquerda, turma. 6.9, obrigado. Azul 2789, iniciando a espera em Pelô, autoriza para seguir na descida. Desça para 050, Azul 2789, informe que a partir do presente momento, 1897, a pistola 0 de Salvador liberada, aguarde o número na aproximação. O Azul 6918, número 1, Azul 2789, número 2, e Cobra 09, número 3. Cliente, descendo 050, cliente aguardando. O Cobra 09, desça para o 070, número 3, na aproximação. 070, está em espera e a mão pode continuar, viu? Ainda mantém a espera, aguarde o sequenciamento. Gente, Cobra, está agora na tela do sequenciamento. Confere. Cobra 08, corredor Axé, muito grato, uma ótima tarde. Saída da Euleda, Mótiva, decola da 10, curva direita, aciona 5475, João Controle 120, decima 8, coteja. Aprovado com 5360, vai decolar 10 da Euleda, Mótiva, Pesolo 10 por baixo, Pesolo 16, 1208, controle 5475, no transpondero 3835. 3835, cotejamento correto, chama para prospeccionamento. A barra de luz é brava. Reporta para o da Barra Azul, venha para o Grato. Estamos no Norte para o taxi CAV 184 até na Campinas, 3 horas e 30. Azul 2789, desça para 4.000 pés e ajuste na 013, Azul 2789. 4.000 com 1.013, Azul 2789. 1738, por aí. Te mantém o 080, 127, que eu tiver passo para essa tua DR, levantamento na altitude de 6.500 pés. Eu chamo a 355, Roleda. Roleda, eu chamo a 355. A bordo, altímetro no 0 no 3, taxi via Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre 1 no 8, cima 9, 5, alô. Operação para final ILS, curva à direita, doa 240, limite ao localizador. Direita 240, limite ao localizador, operação na presença, 27, 28. Cobra 09, desça para 050, acima da navegação, prossegue na Pro de Tóquio. Gente, na Pro de Tóquio, desça para 050, cobra. Voo 1738. Eu sou o Juliette Fotóis, teste de volta 3 minutos. Seu perfil curvou na esquerda, é conflito com o pessoal aproximando. Controle seu sobre uma desse processo da colagem. Então aguarde de volta 3 minutos. Azul 2789, desça para 3.000 pés, ajuste 1013. 3.000 com 1013, azul 2789. Juliette Papá, após a decolagem mantém proa até 2.000 pés. É após o seu perfil da bomba. Uno 0 no 3. 2789, reação uma navegação, vira proa de dona. Gente, proa de dona. Papá 90, irá manter a presente pro mais quantas milhas? IMAX Way, manter a posição agora. Azul 9918, completa a final, por 1895, grava pela cooperação. 1895, suponha aí, tá bom, claro. Azul 2789, desça para 2.000 pés, ajuste no 03, está livrando essa, reporta localizador. 2.000, autorizado LS, vai reportar no lock, 2789. O Cobra 09, reportado descida para 3.000 pés, ajuste padrão. 3.000, ajuste padrão, Cobra. Apenas confirmando, a prova de toque autorizada. Gente, Cobra está na prova de toque. Informa a prova de toque a aproximadamente 1.02. É, 102, Cobra. Então, o Rubens é bravo no farol da barra, está autorizado, acende para 3.000 e segue com o plano do destino. Qual foi a proa do destino? A proa ideal seria a proa 228, Rubens é bravo. 228? Afirma, 228. Autorizado direto de China, ainda mantendo 1.500 pés. 1.500, Rubens é bravo. Aguarde para prosseguir para 3.500, inicialmente 1.500. Guarda, beleza, tá muito grato. Controle Salvador, Gol 1738, boa tarde. 1738, contato radar, fila para o 360, Cedarbo. Arbor 360, Gol 1738. Ainda 27, informa o tráfego na sua posição de 10 horas, 8 milhas, deslocamento sudeste. É o Papa Alta 34, mantendo 065, motivo da restrição do Rumba no 080. Eco Papa November, informo o tráfego na sua posição de 3 horas, 8 milhas, deslocamento sudoeste. É o Eco um Bandeirante, mantendo 080. Autorizado, hoje pelo 127, ainda mantendo 080. Júlia Bravo, confirma o estimado em pouso. Júlia Bravo, está estimando pouso ao 1845. Júlia Bravo. 1845? 1845, afirma. Júlia de Júlio, Cobra. O Cobra 09, confirma a prova de fio. Desfio agora para o Cobra, para o de tudo. Inicialmente 3 mil pés do Cobra 09, aguarde descida. Autorizado a interceptar o localizador. Saiu da intercepta o LED, atrizou. Azul 2789, estabilizou? Afirma. Objeto aqui na torre 1895, compulso. 1895, graças. Estou de Salvador, boa noite, 19. Interformação ótima. 1869, identifica a chegada. Vê se mantenha o nível 050. Assinalei a chegada bom, direto 050, boa noite, 19. O Chanel 6355, Recife 251, alterno 3325, bom voo. Boa, Chanel 6355. Cobra 09, desce para 2 mil pés, ajuste o 013, está livre ali, essa é a ponta localizador. 09, controle. Desça para 2 mil pés, ajuste no 013, a micro LS, a porta localizador. Desça para 2 mil, a porta é full ILS, calma. Número 27, tráfego superado, desça para 4 mil pés, ajuste 1013. Confirma a velocidade na descida? Pode ver. 90? 190 mais. Azul 2789, autorizando por destino 0, vento 1, 0 graus, 1-8. Livre para o sinal na 0, Azul 2789. Até o Jorge Papá, decolado 227, controle 120, controle Salvador 120, da sinal. 120, da sinal 8, Papá, Juliette Papá. 9-8, seu portão é 1, aguarda antes da Juliette, liberação do acesso ao mesmo. Para o 1, vai aguardar antes da Juliette, a liberação para o 9-8. Papá Juliette Papá, decolado, mantendo proa até 2000 na sua escuta. Papá Juliette Papá, contato radar, mantenha proa até 2000 pés. Após curva esquerda, voe momo, porém restrita a 3000 pés, você dá tráfego na chegada bosta. Gente, após 2000 pés, curvará a esquerda no perfil da momo, restrita a 3000 pés. Papá Juliette Papá. Protegimento correto. Eco Papa November, mais quantas milhas nessa prova? Estacionamento Chanel 6314, está na ponte 7. 6314, aguarde para o estacionamento. Parameando 6314. Vou pedir principalmente para o 080. Essa vai ter a noite, meu nome. 1835, tem 176, 3 horas e 5, Atena Guarulhos. Quilômetro 1013, táxi via Fátima, mantém o traseiro do portal 612. Via Fátima, mantém o traseiro do 612, tá? 3, 2, 3. Leste Papá, apenas confirmando, restrição a 3 mil pés. Restrição até 3 mil, Papá Juliette Papá. Comba 27, reduza para 1,70 mais. Cobra 09, quais são as velocidades? Vai mantendo indicado 140. Gente, mantém a velocidade para ser sequenciamento? Tá mantendo, cobra. Tem agora 20 segundos de turno. Gente, estabilizou? Estabilizou o lote. Gente, completa final, mantendo a velocidade. Torre agora 1895 da pousa. Chama torre 1895, cobra. Direita, parte 3, 4, 2, 7, 8, 9. Cobra 09, voltagem, reporte externo. Reporta? Reporta, passando externo. Reportará no passando externo, cobra. Soldado? Era externo 1288, Angola 738. 1,00 graus, 1,89. Taxi via Índia Alfa no ponto de espera do Rio, no noite, decimal 95, com voo. Índia Alfa no Rio, ponto de espera 295, 620, boa. Azul 2789, posição agora 4 esquerda. 7, 4 esquerda, azul 2789. Azul 69 no 8, segue via Juliette para o portão 1, observando o banho da Gol saindo do pátio. Esquerda Juliette para o Porta ONU, seguindo 737 a 9. Em relação. 109, boa noite, 109. No 4, autorizado, chão para o táxi. Chão para o táxi, pressionário 63, no ponto. Onda 27. Juliette Papá, qual foi a prioridade do destino? Seria 317, senhora. Gente, aguarde para prosseguir direto de destino, inicialmente na proa de Momo. Aguardando e na proa de Momo, mantendo 3 mil, Papá Juliette Papá. Uma 27, desça para 2 mil pés, ajuste na 013 e está livrando essa porta lá para o 02. 2 mil, só também quando o controle, boa tarde, Papá Tango Vitor Lima Stray, decolado na Arbor. Vitor Lima Stray, contato radar. Suba inicialmente para 3 mil pés na saída árvore. Para inicialmente para 3 mil, restrito a 3 mil pés na saída árvore, Vitor Lima Stray. Controle Salvador, boa tarde, 2406, 4206, identifica a chegada a Mário, 2-0-0-5-0. Mário, 2-0-5-0, 4-0-0. Papai Juliette Papá, se necessidade de desvios, efetuos pela direita. Deu entrar agora na autopista de 10 horas, 7 milhas, com rumo de dona, cruzando agora 3.500 pés, precisa para 2.000, bandeirante para Fábio. Gente, tem o mesmo número de tráfego aqui, está tranquilo na navegação. Caso queira fazer alguma mudança, estou aqui na disputa. Gente. Aqui é 80, boa noite, 19. Como 89, desce para 4.000 pés, ajuste chama 0 no 3, voo no 89. 4.000 ajustado no 0 no 3, volante 19. Luiz Abraga, reporta visual, conta de pouso. Olha, Vitor Lima, X-Ray. Autorizaria a proa direta de Mato, eu fico 12 graus à esquerda de Arbor. Inicialmente a proa de Arbor é autorizada, Vitor Lima X-Ray. Gente, vamos direto proa de Arbor, Vitor Lima X-Ray. Cenário 4, 1, assim que se incomoda, alternando 5, 6 horas. No 55 a bordo, altímetro no 0, no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, Torre 1, no 8, Espa 9, 5, 1, voo. Índia Alfa, 2, 9, 5, boa, Oxa, 6, 3, 1, 4. Alô, 4, 1, 8, aguarde, temos já duas aeronaves no ponto de espera, mais uma no táxi, aguarde para o pushback. Aguardando, 4, 1, 8. Aguardarei para estabilizar. Entendi. Curva esquerda, venda para o 050 para reinterceptar o localizador. Comando 27, está visual no setor? Afirmativo. Entendi. Venda para o de Simbra, vista para 1.700 pés, o ajuste no 013. Vista para 1.700, 1.200. Confirma? Autorizado, não, eu puxo no zero, confirma, totalmente pronto a colagem. Afirmativo. Índia Bravo, deixa com referências visuais, nenhum tráfego no setor reportar, tem frequência livre. Próxima direita na alça, reportará no ponto de espera da Hotel, com o 09. 20 na progressão. Inicialmente, suba para o 050, devido a tráfego a manter uma altitude de 6.500 pés na posição. Isso daí é o Leda Mancho, aguarde copy. É o Leite, é muito, agora é contra no... Mono... autorizado o pushback funcionamento, chama para o táxi. Autorizado o pushback funcionamento. 3.003, boa noite, 09. 1, 2, 7, visual, 0. 1, 2, 8, 9, 5. 2, 9, 5. 5. O Cobra 09, taxi à direita, Alfa, reportando. Direita. Alfa, atrás para a gente, compra no contato. 9738, construído a chamar Recife, na apresentação 260, alternado 1288. Não copiou, senhora, 1260, 1288, ok, obrigada. Não. 127, Palmarão está livre. Claro. Para Guarulhos, 3620, aliás, resolveu 10. Decolagão no zero, perfil da Dael, Leda Motiva, aciona o código 5523 e quando ele sair, então 120, decima 8, bom, ou no 1, meia nave. Planejamento correto, chama para inspecionamento. Chama aí. Decolou para o cruzamento da Dael. Ainda 5 mil pés. Entre direto do cima, retirei o circuito a 5 mil pés, uma fase de papá. Dá no zero, curva à direita, aciona 5525, chama controle 120, decima 8, corteja. Esse é para o 50, que será tráfego para o 9 do senhor. Autorizado pelo centro Recife, direto MAP, vô. Direto MAP, vô, Victor de McRae. Moderante, 90. Afirmativo, 3235. Autorizou 35, pós passagem do mesmo autorizado, aliando a TEPS no zero. Mais ou menos na final, ali mantém o 90, tá 3235. Autorizador, boa noite, 19. Boa noite, 19. Boa noite, 1895. 1895, pode 19. Salvador, o 1869, passou do 1, estabilizado, ele efetua aí. O 1869, continua a aproximação, informa aí, pista leve. Informa aí, pista leve. Aguardar, 1869. 7, Solos 39, livra direita na Hotel e no Cosme frequência. Solos 7, Solos 39, livra esquerda no Cosme frequência. Cobra 09 e no Bandeirante, autorizado cruzamento no Cosme frequência. Tá, visual com Romba, prosseguindo para 76, frequência livre, muito grato, Cobra 09, para cá. Azul 4206, informa o tráfego na posição de 207 milhas, deslocamento sudoeste, é o Papa Tango 4, mantendo 3 mil pés. Aceite o 4206, não está visual. Autorizado a decolar, pistão 0, vento 090 graus, 159. Autorizado a decolar, pistão 0, tá 3835. Cruzando 700, descida para o 050. Gente, está visual contra a comunidade muito bem. Afirmativo, dentro de mais um minuto para esperado. Voadora Chaneiro 6314, pronto de espera, Polo Zero pronto, visual para a nave final. Chaneiro 6314, até 09 na final, autorizado a lei, manter o pistão 0. Polo Zero nave na final, ali mantendo 0, o Chaneiro 6314. Voo 869, vento 090 graus, 169, autorizado pouso, pistão 0. Entre o pouso, pistão 0, voo 869. Voo 3835, decolagem 41, controle 120, décima 8. Controle 208, tá 3835. Voo 3815, alterna 24. 15, salve, granulha, se localizador. 2013, bateu 0, Vitor Lima X-Ray, subindo somente para o 070. Vitor Lima X-Ray. Controle Salvador, tá 3835, decolou na Dael. 3835, contato radar, tira para o 360, saída da Dael. 360 na Dael, 3835. Tá 3835, Rio Direto Leda. Direto Leda, tá 3835. Boa noite, 69, táxi via Alfa Juliette, portão número 7. Alfa Juliette, portão 7, boa noite, 69. Decolagem, Oxa 6304. Número 20, Recife 2005, Barra 2545, Gol número 20. Poderia repetir, senhorita, por gentileza, o número da Afirmativo. Então, chama Recife agora, 12685, alterna 12545. 2685, alternando 2545, obrigado, uma boa, no 620, bom. 4, negócio 44, controle 120, décima 8. 208, eu chamei a 3104, porra. 69, posição 2, sentido estacionamento. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, voo no 1-9. Posso 050, bom, bom, chama a 6304. Restrito ao 050, devido a tráfego a 3.500 pés. O 6304, voa direto MOMO, aguarde a ascensão após cruzamento com tráfego. Sim, restrito 050, chaneiro 6304. Localizador, 4206, visual. Colapso no 0, V1, 1, 00 graus e 9, 9. Eu decolagem, 4, 1, 9. Prossiga. 3235. Qual número nave que chamou o controle? 3235, qual a cidade correndo na praia de Mótiva? Aguarde. Azul 4206, completa final, torre 1895, azul 4206. 1895, 4206, boa tarde. Salvador, uma boa tarde, azul 4206, final de 7 milhas, visual. Azul 4206, azul 4206, toma a lista ali. Gente, aguarda no 4206. Leandro, libera a restante de velocidade de mar e táxi. Livre velocidade. Leve, Leandro, 2-0. 5-206, autorizado pouso, pistão 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 5, 9. Livre pouso, pistão 0, 4-206. Azul 4-1-8, 2-4-7, controle 1-0, 2-1-8. 2-0-8, boa. Chanel 6304, tráfego superado, suba sem restrição para o 340. 340, 6314, para o MOM. Controle, boa tarde, azul 4108. Azul 4108, contato radar, suba para o 360, Cedarbo. Árvore 360. Então 3835, Recife 1251, atorno 3325. 3541, 3325, tá? 3835. Abaixo, Médico Papá. Agora 42 milhas de Salvador, suba para o 120. E chame o Recife 1285, atorno 2545, da Zona. Autorizado Manati, no meu pé, no corredor Axé, decola da 1-7, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 0132, coteja. Corrigindo, transponder 0135. 2 a bordo, altímetro no 013, fracionamento, chame torre 18, sua 95 com voo. 0 como sinal? 169 para o taxi. CLB 185, 4 horas e 20 de autonomia, alternativa Galeão. Gente, 185 a bordo, altímetro no 0 no 3 para táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Chumitou, vendo 1-8-3-9-5, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 2-8-9-5, voo 1-1-1-6-9. 2-1-0, vista para 2.000 pés, ajuste no 0-1-3, está no grilhete, reporta localizador. 2.000 pés, 1.013, autorizado, vai chamando lá, 2-1-0. 1-4-2-0-6, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa de da Juliette, Vitor Lima 3, controle. Agora 5-2 milhas de Salvador, submetendo nível 120 para serviço de informação alerta, Recife 1260, porta 1251, alterna 3325. Vitor Lima, você copiou? Oi, Salvador, boa tarde. Eu vou 1169 com a espera da 10. O gol 169 autorizado, a linha decolante, estamos 0, vento 090 graus, 149. Autorizado, a linha decolante, estamos 0, gol 1169. É o Papa Novembro, controle? Mais quantas horas irá efetuar o aerolevantamento? Um a zero minutos? Gente, hora certa 1851, então até 1901. Meia 314, Recife 2005, até 2545, 6314. 2555, assinado 6314. 206, mantém antes da Juliette. Vai manter antes da Juliette, com a verdade. Número 69, decolou 53, controle 20 décima 8. 208, boa. Boa, 19. Desol, chamei a 210. Chamei a 210, completa final de 1895. 1895, meia 210. A 3090 identifica, chegada Mari, definitivamente para o ano 30.